Bom, chegando agora para o nosso quarto e último bloco, onde vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes, né, e também trazer os palpites para essas etapas finais que serão realizadas em Homestead. Essa semana, fazendo algo um pouco diferente aqui, trazendo um dos nossos ouvintes mais ativos aí, o Guilherme Goer Martin, para fazer a pergunta dele ao vivo, participando desse nosso quarto bloco aí. Então, antes de já chamar o Leonardo Guina, eu já queria trazer o Guilherme para deixar os seus comentários dessas etapas de Phoenix, né? E também, se ele tiver alguma pergunta para realizar, que ele já realize, e ele vai participar desse nosso quarto bloco como se ele fosse o Hélio Lima, vamos dizer assim, né? Em substituição ao nosso amigo Hélio Lima, que está estudando demais lá em Campo Grande, bebendo muita demais. Muita balada, né? Enfim, bebendo tá, demais. Está ainda em depressão devido à eliminação do Kyle Busch, né, do Chase. Enfim, então, Guilherme, eu já te trago aqui para você, se você quiser trazer os seus comentários, como você sempre faz em escrito ou mesmo por áudio, você pode fazer seus comentários sobre as etapas da última semana, e aí, já quiser encaixando as perguntas, a gente já vai debatendo aí, respondendo as perguntas, em meio aos comentários mesmo, vamos fazer um negócio meio tema livre, e depois eu entro com as perguntas dos grupos, né, tanto do Loucos quanto da Home Tracks, e também a pergunta do Vander, que me chegou por e-mail, e tem algumas no WhatsApp aqui também. Beleza, então. Antes de mais nada, eu queria dar boa noite aí pro Pedrão e pro Léo, nosso mais recente papai aí. Queria dar os parabéns para ele, então, ao vivo, já que a gente não consegue falar muito. Inicialmente, eu tinha separado um monte de coisa, né? Afinal, a gente acabou mais uma fase aí para perguntar pro Pedro e queria gravar um áudio, mas ele me pegou de surpresa, né? Me convidando aí. Espero que seja digno, né, desse convite aí, afinal o nosso Hélio Lima, né, não tá participando, mas é uma grande fera aí junto com vocês dois. Então, antes de fazer minha pergunta, né, eu queria falar um pouco sobre uma discussão bastante interessante que vem desde que começou o Chase, esse formato é legal, não é? Eu separei aqui algumas coisas bem interessantes, né, para vocês discutir e quem sabe a gente falar um pouco sobre isso também. Como de costume, sempre depois das provas eu costumo ler, né, então os posts do site da NASCAR, do site da ESPN Internacional. Tem até um sitezinho bastante interessante que eu gosto de olhar, que é o Sports Media Watch, até eu passei pro Pedrão ele. Para dar uma olhada, afinal eu queria contestar um pouco o Pedro, né, afinal eu vi fazendo isso, sobre os números da NASCAR, né, sobre de audiência principalmente. Esse formato, para mim, na verdade, eu não sou muito a favor, eu sou muito mais do Leozão, que gosta dos pontos corridos, eu não me importaria de ver o Jeff Gordon umas 10 vezes campeões, o JJ, mais umas 3, 4. Só interrompendo, eu tinha acabado de falar sobre o Jeff Gordon ter 10 títulos, né, no bloco passado, e posteriormente com certeza vai ouvir. Eu até mencionei, só me interrompendo, Guilherme, assim, que eu mencionei que a NASCAR não ia aguentar, ela ia ter que mudar. Da mesma forma como ela mudou por não ver um cara com 8 vitórias, e da mesma forma que ela mudou também porque nesse formato antigo do Chase tinha um cara com 60%. Sem querer só interromper o raciocínio, mas só trazendo isso que eu já tinha até dito no terceiro bloco. Pois é, até sobre as 8 vitórias eu ia puxar um dado bem interessante, que eu não tenho bem certeza desse dado, eu nem fui muito atrás, mas acho que foi na temporada de 93 que o Rusty Wallace ganhou acho que 10 provas, se eu não me engano. E daí todo mundo diria, não. O cara foi campeão, certo? Se eu falar para alguém que não sabe nada, não, o cara ganhou 10 provas, não foi campeão. Não, foi campeão. Não, ele não foi campeão. Eu acho que não foi. Acho que foi o ano que o Dale também foi campeão, né? Eu tenho até os dados aqui, só pra e até o Morgan Shepherd, se eu não me engano, ganhou uma prova, né, não, nessa temporada. Ganhou. Essa temporada teve um número elevado, assim, de provas de que pilotos venceram corridas. O Dale Earnhardt venceu 6 etapas. E o Rusty Wallace venceu 10. Em número de top 10, eles ficaram empatados em 21, mano. É, 21 top 10 para cada um. É, o Rusty Wallace até teve mais vitórias, teve um número maior de top 5, 19. Só que aí é onde pesa, é, Guilherme, aquela estatística do average finish. Nos pontos corridos, o average finish reflete, né, em grande parte, o quanto de pontos você conquistou. Na época, a pontuação era diferente também, a gente tem que levar em consideração isso. Talvez se convertendo para os pontos atuais, talvez o Rusty seria campeão. Mas enfim, o Dale Earnhardt teve uma média de 8.2 de chegada contra 9.4 do Rusty Wallace. Então, na média, o Dale Earnhardt foi melhor do que o Rusty Wallace, mesmo vencendo 4 provas a menos. O Mark Martin venceu 5 provas, foi o terceiro no campeonato. Só que só foi o top 10. E o Wallace teve 5 DNF, que realmente foi o que ela tentou, ele perdeu o título naquele ano lá. É, quando os pontos corridos, se fala numa média como um geral, né? Isso que é exato, daí aí que eu queria chegar. Porque se a gente for analisar, por exemplo, então, a Nationwide desse ano e a Truck também, da mesma forma, tipo, o Chase Elliott, ele lutava praticamente por vitória sempre, se a gente fosse tirar os Driver Cup, né? Ele sempre estava ali na frente, né? Temos esse número também, até vai estar no segundo bloco. O Chase Elliott, ele chegou das 32 etapas, 11 ele foi o melhor piloto da Nationwide, vencendo ou em segundo, ou em terceiro, ou em quarto, ou em quinto, excluindo Cup Drivers e Truck Drivers também, que a gente tem que tirar, por exemplo, o Ryan Blaney. O Chase Elliott, em 11 das 32, ele foi o melhor piloto. Então, assim, Entendi, né? Ele foi um terço do campeonato, ele sempre esteve à frente dos rivais. Então, exato. E eu acho que é aí que tá o charme do negócio, entendeu? Porque, olha só, a gente vamos fazer um exercício bem bacana. Não é nem pelo Ryan Newman não ter vencido, muito pelo contrário, até acho bacana o piloto, eu gosto dele. Acho que ele ficou, com o passar do tempo, até ele ficou um pouco menos agressivo do que ele já foi. Que ele já foi bem, bem maluco, né? Já foi bem, bem loucão. Até vibrei um monte quando ele classificou nessa última prova aí. Mas o que eu acho que a NASCAR está fazendo, entendeu? Ela transformou praticamente em arena. Se a gente for fazer um exercício, 12 pilotos entram no Chase e só um sai. Na verdade, no caso, a gente 16. Né? Exato. Né? São 12 provas, aliás, exato. Então, a gente tem 12 provas. 10. Foram 9 eliminatórias, né? 3 rounds de 3 e Miami. Exato. Só confirmar. Exato, então é nisso que eu queria me ater na minha pergunta, entendeu? Porque eu acho assim, ó, o psicológico do piloto fica muito, muito efervescente durante essas provas. Então, um DNF em uma das fases faz com que nas outras duas provas tu tenha que correr com sangue no olho. E daí eu acho que foi isso que aconteceu, acabou acontecendo com o Brad. Em duas fases ele teve que fazer isso. Adiantando, né? Guilherme, assim, um pouco, eu acho, e respondendo, da mesma forma que fica um negócio compacto, o que que pode se passar na cabeça para tornar o processo justo? Ah, eu tive um abandono. O que que eu tenho que fazer? Buscar uma vitória, entendeu? Exato. Por isso que a NASCAR acertou em falar, lá no começo do ano, que esse sistema de pontos daria mais ênfase às vitórias. Porque, por exemplo, o Kevin Harvick não se classificaria se não tivesse vencido. Correto? Correto. Exato. Então, mas da mesma forma que ele te penaliza por você ter um mau resultado, ele pode te bonificar caso você tenha uma vitória. Não. Entendeu? Eu acho que assim, não é um negócio que é só um peso e uma medida, não. Do mesmo jeito que ela te beneficia, ela te penaliza também. Tanto que o próprio... tanto a classificação do Kevin Harvick quanto a do Ryan Newman provaram isso, que o sistema é justo. Por exemplo, o Kevin Harvick só classificou baseado em uma vitória, e o Ryan Newman, em todas as etapas, passou por regularidade. Então, assim, exato, ele premia regularidade e premia vitórias, entendeu? Agora, assim, o que seria justo mesmo, de fato, é você, dentro de um campeonato de 36 provas, estamos falando, assim, de justiça plena, na verdade, né? Porque desde quando entrou o Chase, a gente já descartou isso, entendeu? Então, Não é que o formato anterior era melhor ou pior, mas assim, esse formato acabou se mostrando justo porque ele beneficiou regularidade e também beneficiou pilotos que venceram. É, mas é óbvio que um campeonato de 36 corridas, o justo, justíssimo, correto, o 100% certo, o que não daria margem para discussão é o quê? É média, né, do campeonato. Você, em 36 etapas, você somar o maior número de pontos, você é o campeão. Mas, já, como eu até disse no próximo, no último bloco, no terceiro bloco, eu disse que já tem 11 anos que a gente não participa, que a gente não tem a NASCAR nesse sistema. Eu acho que é uma coisa quase que irreversível. Entendeu? Não, sim. É nisso que eu queria me basear, então. Porque, olha só, eu fiz uma busca nesse site até que eu passei para vocês aí. E os percentuais de audiência, eles caíram bastante, assim, ó, em relação ao ano passado. A gente teve um aumento nas duas últimas etapas bem, bem grande. Eu acho que esses números até o Léo deve ter também. Em Phoenix, a gente teve 15% de aumento em relação ao ano passado de audiência na TV. Tá? Vamos falar da TV. O rating, como eu não sei exatamente como que é o cálculo, então não sei exatamente o que significa, mas vamos falar de TV. Ó, em Phoenix a gente teve um aumento de 15% em relação ao ano passado. Né? Deixa eu puxar aqui no Texas. Ó, foi um aumento de 20% em relação ao ano passado. Isso porque o pessoal nem previa que ia ter a briga, na verdade, né? E vamos lembrar também que no Texas tem uma coisa da Fórmula 1 que dividiu a televisão. Maratona de Nova York também. É. Aí a gente pega aqui, ó, por exemplo, então, o Martinsville, que é o ponto fundamental. A gente teve uma queda em relação ao ano passado de 5% na TV. E daí eu puxei Talladega, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui na mão. Talladega, que também foi eu peguei só de 4 provas, tá? A gente teve uma queda de 12%. Talladega, hein? Que a gente não é qualquer circuito, né? 12% em relação ao ano passado. Aí tem, nesse site tem uma média do ano todo, onde ele pegou as 24 últimas antes do Chase. Todas tiveram uma média de 8 a 12% de queda em relação ao ano passado. Essa queda, Guilherme, acho que você deve ter até os anos anteriores aí. Ela é gradativa mesmo, ela vem acontecendo. Não, ela vem acontecendo. É, ela é vertiginosa. Exato. E aí você pode me... Eu acredito que você vai perguntar se isso não está ligado ao Chase, né? A implantação do Chase. Exatamente. Então eu já tinha uma resposta. Sabe o que é o fator que deu a queda de audiência? Chama-se Jimmy Johnson. Entendeu? Esse é o grande... É o grande problema. Eu poderia comparar isso com a época do Schumacher também, né? Que também a Fórmula 1 teve o início da queda, exatamente, quando ele começou a ganhar. Até por isso eu considero que a NASCAR deve estar muito feliz que vai ter um campeão inédito. E assim, as duas provas pós saída do Jimmy Johnson, você já pode ver que já houve um aumento na audiência, entendeu? Exato. Eu acho a única coisa, assim, que já que a minha pergunta já foi respondida, a única coisa que poderia ter, talvez, uma modificação para os próximos anos é o formato de classificação para o Chase. Eu acho que esse formato de tu ganha uma prova e depois pode ficar com o braço cruzado nas outras todas, é meio complicado, né? Porque tira um pouco da emoção, assim, sabe? Porque daí aparece muito o piloto especialista, por exemplo... O Kevin Harvick, né? Ele ganha em março. AJ Allmendinger, por exemplo, também. Exato, entendeu? O Almirola, por exemplo, que é por sorte. Exato. Tu beneficia o especialista que é muito bom em um circuito, e ele sabe que ele pode andar tranquilo nas próximas, entendeu? Nas próximas provas. Eu acho que esse formato talvez mantenha a regularidade, independente de vitória, né? Para classificação, que daí obriga tu a andar na frente sempre. E daí o Chase é um formato meio louco, que a gente está aprendendo com ele ainda, na verdade, né? O primeiro ano, é normal que tenha... Eu imagino que no primeiro Chase, que eu não acompanhei, apenas vi em replay as provas, deve ter sido... Botando o campeão na cagada. Então deve ter tido muita resistência. Vixe, né? Absurdo. Até em 2008, com o tricampeonato do Jimmy Jones, se ouvia muito reclamar do formato e questionamentos e tal. Até chegaram ao ponto de entender que o Jimmy Jones é mesmo fora do comum, que eles entenderam o sistema como funciona. E acho que a ideia da NASCAR, né, realmente era essa, era igualar um pouco mais as coisas, mesmo que isso tivesse que ser de uma forma um pouco mais drástica, talvez transformando em round, por exemplo, como foi nesse ano, enfim. Eu concordo absolutamente com você que o critério de uma vitória classificar não é bacana. Se ainda tem alguma coisa que pode ser mexida nesse sistema, é isso. Eu concordo absolutamente. E talvez uma prova só para definir o campeão também seja um negócio um pouco... Se pensar. Exatamente. Mas, assim, o que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte. A NASCAR muda. Ela é uma categoria muito flexível. Entendeu? Principalmente depois da entrada do Brian France, né? Que foi o Brian France que ele assumiu em 2003 como Celso. Eu não estou muito enganado que o Bill passou para ele. E daí ele já começou, já implantou Chase e tal. E não gostou do Chase com 10 pilotos. Colocou dois wild cards e aí já viu que o Jimmy Johnson tinha entendido o sistema mais do que todo mundo, ganhou 60% dos campeonatos disputados, ele falou, vou mudar também, enfim. Isso que a gente tem que ter na cabeça, como admiradores da categoria, como fãs da categoria, que ela é dinâmica e ela não está procurando beneficiar X ou Y, ela está procurando beneficiar o público. E como, por exemplo, esse formato do Chase com certeza causou uma rejeição enorme, em termos de audiência, isso se refletiu, você pode ver, mas o que eu chamo de fator Jimmy Johnson para queda de audiência é isso. Entendeu? O cara não tinha mais tesão de assistir um campeonato. Falar, pô, vai dar Jimmy Johnson, cara. Entendeu? Enfim. Exato. Você sabe que eu tenho um casal de amigos que ele trabalha na Nationwide, né, na empresa de seguros, e ela trabalha na Pioneer. A de semente, que tu deve conhecer bastante, Pedrão. Sim, sim, sim. É do grupo do, né? Pão. Exatamente. Ela trabalha na Pai, né? E ele gosta de NASCAR. Ele falou que quando tá lá na perto da cidade de onde eles estão, lá ele costuma ir nas provas, ele e ela. E ele me disse, esse tempo a gente tava conversando, até depois de Talladega, até, que eu pedi pra ele comprar uma camiseta do Brad Keselowski pra mim. E... ele me disse o seguinte, que esse o formato do Chase, na verdade, vem sendo evoluído pelo pessoal da NASCAR. Não é exatamente por causa do Jimmy Johnson, mas é que eles gostariam, pelo que os mais antigos conversam, que a NASCAR gostaria, talvez, de fazer com que equipes menores cresçam mais rapidamente. Porque elas vão ter mais chance. Assim, por exemplo, quem diria que a equipe do 47 ia estar no Chase, se não fosse pelo misto do AJ? Não estaria nunca, né? E então essa alavanca, né? Porque o patrocínio tá subindo, né? Porque olha só o que aparece propaganda do Chase e aparece o patrocinador do cara na televisão. É gigantesco a visibilidade. E com isso o patrocinador fica faceiro da vida, né? Que nem o Hélio gosta de tem citado bastante, que a Kate deve estar, nossa, né? Com um sorriso lá na orelha, né? Pelo Ryan Newman tá na final, né? E que troca, imagina, né? Do Burton para o Newman, né? Bom, Guilherme, eu acho totalmente correto também esse tipo de pensamento. Com certeza. A gente teve, por exemplo, o Richard Petty, eu acho que nem tinha participado de algum Chase. Enfim, acho que participou com o Ambrose, se eu não estou enganado, mas de qualquer forma, assim, tem também, acredito que tenha valor, mas eu acho que o fator fundamental das mudanças, a princípio, foi dar ênfase à vitória lá em 2003, o que foi melhorado com o avanço, com a entrada dos wild cards em 2011, e agora, mais enfatizado ainda, com todo esse privilégio para quem vence uma etapa na temporada regular e ainda beneficiando quem vence também uma etapa nos rounds. Enfim, né? Como eu disse, a NASCAR ela é dinâmica. É isso que a gente pode não gostar de um sistema, um ou outro ficar contrariado, mas enfim, né, a categoria ela está procurando sempre mudar. E isso aí é uma coisa a ser escutada. Acho que é por aí. Acho que era isso. Valeu aí pela participação. Estamos aí, né? Você vai continuar com a gente, você vai participar dos demais questionamentos ainda. Não sei se o Leonardo quer completar alguma coisa dos posicionamentos e questionamentos do nosso amigo e ouvinte assíduo Guilherme. Oh, então, bastante coisa para falar. Voltando um pouquinho à fita, o Tony Stutz, ele foi campeão em 2005. Já no formato do Chaser, só para lembrar que o Chaser foi implementado em 2004. O primeiro campeão foi o Kurt Busch. O Kurt Busch ganhou no sufoco, realmente foi no sufoco. Ele teve a sorte de rodar em Homestead, na porta dos pits, onde ele conseguiu rodar, teve um pneu furado, rodou. Acabou entrando nos pits, foi aquilo ali salvou ele e foi campeão. Em 2005, Tony Stutz, um belo ano, 5 vitórias, foi campeão. E em 2006, acabou não se classificando para o Chaser. E, apesar de todo o esforço dele, ele teve uns DNF que sacrificou bastante a temporada dele, 43º, 42º lugar, então foi bem difícil para ele o ano dele aí para se classificar. E ele foi um dos primeiros que, 2006, esse foi o primeiro ano que eu acompanhei a temporada completa de cabo a rabo, né, esse ano aí. Então, o Tony Stutz falou, e depois de ritmo, ele falou assim, ó, eu não concordo com o Chase, não sou de acordo, mesmo tendo sido campeão ano passado, isso não mostra que o piloto, esse Chase não mostra que realmente o piloto campeão do Chase, ele é o melhor piloto do ano, e eu vou mostrar isso para vocês. Chegou no Chase, ele teve 3 vitórias, andou muito o Tony Stutz no final do ano aí. Ele acabou sendo o vencedor do milhão, que era o prêmio para quem fosse o primeiro piloto que não estivesse no Chase, né? Que o melhor classificado, que na época era o 11º, já que eram 10 pilotos no Chase. Então ele teve 3 vitórias, ele venceu o Kansas, Atlanta e no Texas, vitórias na pista de 1,5 milhas. Então, assim, o Tony Stutz deu o primeiro tapa na cara de todo mundo ali, falando que o sistema não era confiável. Eu sou desde aquela época eu estou no parque do Tony Stutz. Acredito que o Chase, ele não mostra o piloto, realmente o piloto que é o melhor piloto campeão do ano. Eu sou a favor do ponto corrido, já que você tem um ano todo pela frente, então você não pode ser jogado para, você não pode jogar fora o trabalho do piloto que faz o ano todo, que são 36 corridas, é um ano muito longo. Então você, com esse sistema de Chase, você acaba jogando tudo que o piloto fez ao longo do ano jogado fora. Então, o piloto ser campeão tem que ser somado, tem que ser atribuído tudo. Vitórias, regularidade, o cara se esforçar para terminar uma corrida bem, o cara ter problema. Tem que beneficiar o ano inteiro, na verdade, né? Então, tem que ser uma soma do ano todo. Só que, assim, isso não acontece. Então, tudo bem, já que não acontece, não tem problema, tá legal. Então, tem o Chase, beleza, então o Chase. Esse formato foi bom? Foi bom. É um formato bem adequado, formato que mudou completamente, é um sistema de batalha. Tá longe ainda de ser um formato onde que realmente expressa o piloto que foi bem, que andou bem o ano todo. Tanto é que o Brad Keselowski está fora da final. O Brad Keselowski é um piloto que andou bem o ano todo, é um piloto que se esforçou, que lutou para chegar em Holmes e acabou não chegando em Holmes. Aí, sim, tem várias incógnitas que são levantadas. Eu penso que a principal seria o piloto, o campeonato regular, né, são 26 corridas. Caso não tivesse o Chase, será que o piloto teria aquele desempenho em todas aquelas corridas ali, naquelas primeiras 26 corridas, porque agora você vence uma corrida, você tem que classificar. Então você pode levar no banho-maria aí até chegar ao Chase. Claro que, vamos lembrar que todo mundo tem um compromisso com seus patrocinadores, com a sua equipe, tem um compromisso com o seu próprio contrato ali de piloto, né? Ele precisa fazer, terminar bons resultados, levar dinheiro para a equipe continuar evoluindo. E todo mundo, né? Eu creio que todo mundo que entra na pista ali não entra para perder. Tirando os Starting Park da vida, que entra ali só para coletar dinheiro, para depois, 2, 3 anos, erguer a equipe e conseguir fazer corridas inteiras, né? Eu penso que o pessoal da ponta ali, time de ponta, Penske, Hendrick, Stuart Haas, a Gibbs, a Roush, a RCR, são equipes que estão ali para vencer, são equipes que estão ali para lutar por algo, lutar por título, vitória, são pilotos, são times, que eles estão ali por um objetivo. Então, assim, talvez, caso não tivesse esse chase, essas quebras de que nem aconteceu no chase agora, de tanto corrida, corta, talvez se fosse um ano inteiro, o desempenho do piloto seria até um pouco melhor, talvez o desempenho seria, sim, seria diferente. Mas, assim, já que isso não acontece, tem um sistema legal, o sistema é bom, agradou todo mundo, penso que agradou todo mundo, sim, não. Mas eu sou totalmente contra o chase, porque deixa aquela imagem onde que o piloto faz um ano todo completo, ele fez um ano completo para trazer aquela imagem que ele foi completo, que ele foi bem em certas partes. Foi bem em 26 corridas, onde que ele venceu uma ou mais, ou foi regular e para estar no chase. Agora, depois, ele passa uma próxima etapa, ele tem 3 corridas para ele andar bem, ou vencer uma etapa para classificar para a próxima. Depois, na próxima, ele decide vencer uma ou andar bem para classificar para a próxima. Para chegar no final, na última, que chegar a corrida em Homestead, ele precisa apenas andar bem, ou vem a vitória, claro, vitória, ou ele vencer, mas ele só precisa se preocupar em chegar à frente de quem, com quem está disputando o título. Vamos lá, Leonardo. Mas, assim, isso acaba esquecendo, só um minuto, Pedro. Isso acaba esquecendo o que o cara fez o ano todo. Então, assim, acaba jogando fora um trabalho do ano todo. Hã? Eu quero te fazer uma pergunta. Ah, então só deixa eu concluir, que assim me faz. Então, assim, ele joga aquele trabalho do ano todo fora para ficar focado apenas naquela corrida. E como eu sempre falo, automobilismo é diferente de esporte, por exemplo, da NFL, da NBA, onde que você tem ali vários atletas, né, vários atletas ali que estão ali para jogar, vamos supor, no caso do basquete, estão ali. Então, tipo assim, precisa de esforço deles mesmo para vencer. Já no automobilismo, é diferente. Automobilismo... Mas se o mecânico não apertar as porcas certinho lá do Jimmy Johnson, aí ele tinha... Mas vamos pensar assim, ó. Se o chefe final erra uma estratégia... Você já ouviu falar que, por exemplo, final do campeonato... Você já entrou onde eu queria perguntar pra você. Essa que é a minha pergunta agora. Eu acho que você não vai ter os dados na mão, óbvio. Mas é regra? Todo cara que é melhor... Vamos falar da NFL, por exemplo. É regra? Toda temporada, o melhor time da temporada regular é campeão do Super Bowl? Não é regra. Então, é isso que a NASCAR tá buscando. Tá querendo virar um esporte americano na essência, entendeu? E esse playoff tá quase trazendo isso, entendeu? Não, isso não é regra. Mas assim, ó, por exemplo, você já viu falar que um time de basquete perdeu porque a tabela caiu? Ah, mas... Você já ouviu falar que um time de futebol americano perdeu o Super Bowl? Mas eu já ouvi falar de time que perdeu, por exemplo, porque teve um grande atleta lesionado. Já aconteceu. Do time, por exemplo, perdeu o quarterback lá e o cara não disputar a final e o time perdeu o campeonato. Então, é a mesma coisa, é similar. Não é diferente. É similar, Leonardo, é similar. Não, pra mim é diferente. Porque você pode entrar na pista, ou se você entrou na pista, deu 10 voltas, o motor quebrou. E aí? O cara não teve chance de mostrar. Mas quebra o seu, fez o ano todo. Seu adversário também. Entendeu? Vale pra todo mundo, é igual. O equipamento é igual pra todo mundo. Se quebrou o seu, quebrou por algum motivo. Se quebrou do outro, quebrou por um outro motivo. Se te furou um pneu, furou porque você passou em cima de um detrito que o outro cara não passou, talvez por mérito dele. Se você terminou sem combustível na última volta, talvez foi porque você economizou menos, ou porque seu crew-chief acertou na hora de parar. Existem milhões de fatores, entendeu? Da mesma então, forma milhões, que esses fatores... São milhões de fatores levados... São milhões de fatores que são levados à sorte. É sorte. Não, mas, é pô, sorte. Você teve... Olha, você quebrar o motor, você sabe que hora, quanto, que volta que o motor vai quebrar? Você não sabe que hora que o motor vai quebrar. É porque o centroavante do meu time vai quebrar o pé, vai romper os ligamentos do joelho, vai ficar fora do torneio. Entendeu? É hipotético demais, entendeu? Eu acho assim, eu acho que nem, talvez nem os pontos corridos, no final das contas, eles acabam dando margem para algum, mas por que o cara venceu 10? Ah, porque quebrou. Da mesma forma, por exemplo, o cara teve 6 abandonos, e não foi campeão, mas por que que ele teve 6 abandonos? Ah, porque furou o pneu. Ah, tadinho, furou o pneu. Se não tivesse furado o pneu. Da mesma forma que os pontos corridos faz isso, o Chase, no final das contas, também acaba te abraçando, te matando ali, esmagando numa hora. Só que é uma disputa que, na minha opinião, ela é mais emocionante. Talvez ela não seja tão justa quanto seria uma regularidade, porque são 36 provas, entendeu? Ah, eu posso me recuperar, eu tenho prazo, e o Chase não te dá prazo pra recuperar. Mas ter problemas, ou quebrar, ou isso ou aquilo, é do esporte todo. Eu acredito. Se não quebra a caixa de câmbio do Brad, ele tava na final. Por exemplo, exatamente, entendeu? Se o Jeff Gordon, se o Keselowski não tivesse quebrado a caixa de câmbio, talvez ele não tivesse tão desesperado, não tivesse visto aquele espaço, não tivesse colocado o carro, o Jeff Gordon não tivesse encostado nele, não tivesse furado o pneu, e estariam os dois, por exemplo. Então, assim, é tudo muito hipotético, entendeu? Afirmar que é sim ou assado. Eu acho que é, por exemplo, um exemplo é do NFL. O time faz a temporada regular brilhante, ganha 16 jogos. Vai lá nos playoffs, com o final da conferência, ela é eliminada, por exemplo. Ah, mas um jogo não é justo, vamos fazer 3 jogos, vamos colocar gol fora de casa, vamos. Então sempre o esporte está buscando isso. Ah, mata-mata não é justo. Que no futebol era, né? A NASA está fazendo ao contrário do que o nosso futebol fez. Mata-mata não é justo. Bom é pontos corridos. Aí você tem, por exemplo, uma Libertadores dessa aí, que o Atlético Mineiro, por exemplo, virou 2 resultados, precisando fazer 4 gols e tal. Quem tá por dentro do futebol tá sabendo do que eu tô falando, enfim. Ah, mas não é justo? Lógico que é justo, pô. O cara foi lá e precisou fazer os 4 gols, fez. Entendeu? Reverteu um resultado. Da mesma forma que o Brad poderia ter revertido, que o Jeff Gordon poderia ter revertido, o Almendinger, o Almirola passaram perto de se classificar também, entendeu? Enfim, por isso que eu acho que não é injusto. E agora podemos falar com mais argumentos ainda, entendeu? Então, assim, no fundo, existem formas da gente avaliar o esporte, entendeu? Por exemplo, eu não acho justo o Bob Lamonte ter sido campeão em 2000, olhando desportivamente. Mas ele foi lá e fez merecer, entendeu? Então, assim, na verdade, a gente não vai achar nunca uma fórmula mágica. O que a NASCAR busca é o quê? É tentar tornar o negócio mais atrativo. Que sendo, colocando um playoff definitivo, como se tornou esses rounds, né, que era diferente do outro Chase, porque o outro Chase, o próprio Tony Stewart em 2005, provou que bastava ser regular. Não precisava vencer dentro do Chase, bastava você ser regular. E naquela época não tinha o wild card, né? Você teria que ser campeão nas 26 provas, regular nas 26 provas, independente de vitória ou não, e se você fosse regular no Chase, seria campeão. Entendeu? Bom, assim, mas nós também, Leonardo, nós vamos ficar discutindo isso aí até amanhã cedo. Mas eu compreendo o seu ponto de vista. Tem 7 anos que eu escuto isso, né? Também, né? Enfim, mas óbvio, é a sua opinião. Eu discordo. Eu não concordo. Eu acho que... Para mim, esse sistema de playoff para automobilismo não combina. Enfim, no fim. Sempre eu bato nessa tecla. É igual, por exemplo, no Fórmula 1. Agora, vamos falar um pouco da Fórmula 1 rapidamente. Por exemplo, você acha justo o Lewis Hamilton perder porque vale pontos dobrados a última prova? Se ele perder, não foi campeão porque valia pontos dobrados? Então, não acho. Sou completamente contra o cara colocou ponto. O Hamilton vai ter que dar o sangue para chegar no segundo, se o Rosberg vem primeiro. E é isso. Infelizmente. Só trazendo um dado aqui, então, aproveitando para falar de justiça e injustiça, no Chase de pontos corridos, vamos fazer aquele comparativo que acho que todo ano a gente faz. Primeiro Chase, Kurt Busch foi campeão, 8 pontos de vantagem sobre o Jimmy Johnson. pontos corridos, Jeff Gordon seria campeão. Vai anotando aí, Guilherme, 5 títulos pro Gordon. 2005, Tony Stewart campeão dos dois formatos, justo. Jimmy Johnson em 2006, campeão dos dois formatos. 2007, Jimmy Johnson campeão no Chase e Jeff Gordon campeão no pontos corridos. 6 títulos já pro Jeff Gordon. 2008. Mas o Jeff Gordon também deu conta de perder aquele Chase, né, gente? Vamos ser honestos. 2008, Cal Edwards seria campeão 16 pontos à frente do Jimmy Johnson, mas na verdade o Jimmy Johnson foi campeão. Então, contando aqui, já são 3 vezes, são 4 vezes já, que o campeão no pontos corridos não seria o mesmo do Chase. Quem se repetiu até agora foi só Jimmy Johnson e Tony Stewart. 2009, o Jimmy Johnson seria campeão nos dois sistemas. 2010, o Kevin Harvick seria campeão, tá? Nos pontos corridos. E o Jimmy Johnson foi campeão no Chase, mas ele levaria 285 pontos do Harvick. Isso em 2010. Então o Hamlin, na verdade, passaria longe de ser campeão, ser terceiro colocado. Essa é a quinta vez? Você tá contando aí, Guilherme? Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro vezes. Em 2011, Tony Stewart foi campeão, Cal Edwards, 5 vezes. Cal Edwards já seria bicampeão em pontos corridos, tá, gente? Brad Keselowski em 2012 foi campeão nos dois formatos, tá? Incontestável o Keselowski em 2012. Pilotou pra caramba. Em 2013, o Jimmy Johnson também. Então, assim, em mais da metade, algo em torno de 56, 57% ali, o campeão legítimo foi campeão no Chase. Mas, em contrapartidas, nós teríamos um Jeff Gordon hexacampeão, partindo para um heptacampeonato esse ano, né? Um Cal Edwards bicampeão e um Harvick campeão. Por isso que eu falo, quando a gente tem um fator chamado Jimmy Johnson, que atrapalha no Chase, é isso aqui, ó. Ele esclarece. A maioria dos campeonatos que ele foi campeão, ele não levaria nos pontos corridos. Enfim, é só um exercício aí. Você quer fazer alguma observação a respeito disso aí, Guilherme e Leonardo? Eu não. Se é justo, eu não sei, mas assim, não é em 100% das ocasiões que dá diferença, né? Enfim. Vamos lá, vamos partir para as demais perguntas, senão nós vamos alongar esse bloco aqui até 4 e pouco da manhã e aí vai ficar... Leonardo tem que dormir porque ele tem que pôr leite em casa, assim como o Guilherme, que são pais de família. Vamos começar, eu combinei o que, Leonardo, com você? Começar com o WhatsApp, né? Não, louco. Ah, porque o WhatsApp, só eu que tenho as perguntas aqui, então eu já faço e nós já respondemos. A primeira que veio aqui no WhatsApp para mim é do Gabriel Almeida, que mandou no WhatsApp do grupo do Loucos também. Então, de alguma forma, eu tô começando pelo Loucos, tá, Leonardo? Não fique nervoso. Se o Newman for campeão, o Chase poderá ser modificado? Guilherme? Não, de maneira nenhuma. Também acredito que não. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Mais uma do Gabriel. Esse é o campeonato mais imprevisível da história? Não. Pegou aí, Leonardo? Não, né? Não. Guilherme, o que você acha? Imprevisível ou não? Não, acho que não. Também não, eu acho que tá dentro do que a gente... Tem dois favoritos no final. Pode ter outra possibilidade. Desde o início do ano a gente tá falando que o Raio e o Lozano são os candidatos para a final e eles estão. Tá dentro da previsibilidade. O cara que mais ou menos surpreendeu a mim, talvez, o Danny Hamlin. Mas o Ryan Newman acreditava nele dentro dos 8, desde o começo do ano. Enfim. O Gabriel mandou mais uma. Qual piloto e qual equipe mais decepcionou na temporada? Até agora, né? Porque depois de Miami a gente vai fazer um catado disso aí. Leonardo e Guilherme. Quem? O ano passado. Perdão, Guilherme. Só um minutinho. Pra mim, a equipe que mais decepcionou foi a... Foi a Michael Waltrip, a equipe que mais decepcionou. E o piloto que mais decepcionou foi o Case Kenny. pra mim, a equipe que mais decepcionou foi a Fully Throw. Eu esperava que eles tivessem uma evolução maior esse ano. Até porque o piloto não é tão ruim assim. E de piloto que decepcionou foi o Caueda. Pode completar, desculpa. Eu achei que mesmo a Roush estando... É que a gente não esperava a Roush assim, né, tão ruim. Mas é que ele, pra mim, tem braço pra levar o carro um pouco mais pra frente, né? Eu acho que equipe a Gibbs, só 2 vitórias é muito pouco. E em ocasiões, assim, até, digamos, Talladega, por exemplo, vitória do Hamilton, assim, pra mim é uma loteria danada. Podia ter dado qualquer um. E o Kyle Busch só venceu em Fontana. Piloto, pelo que tinha feito no ano passado, o Matt Kenseth, equipe, a Gibbs. Mas tem muito da Toyota, né? Toyota, Gibbs, na verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, para finalizar. É isso aqui, então. Então vamos lá, vamos partir pro Loucos, então. Primeira pergunta é do Yuri Monteiro. Se o Newman for campeão sem vencer, a NASCAR pode repensar o formato do Chase? O Newman foi sujo na última curva? A primeira nós já respondemos, que foi a do Gabriel Almeida, né? Já falamos que a NASCAR não deve mudar o formato. E agora, o Ryan Newman foi sujo na última curva? Uma palavra pesada aqui do Yuri. Sujo. Essa não vai ser para tirar as crianças da sala. Bom, sujo não. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele precisava de uma posição para avançar no Chase, para ir para a final. E ele fez o que tinha que fazer e foi para a final. O piloto quer ser bonzinho sempre se ferra. Por exemplo, o Quiroga. O Quiroga é sujo também. Mas... Não, sujo é o Tyler Reed, que o Quiroga ele é agressivo. É diferente. Aí, tá vendo? É isso aí, ó. É, o Pedro respondeu. Guilherme, na sua opinião, o movimento foi sujo ou não? Não, bato o martelo no Leozão ali. Eu também, eu acho que, cara, é igual eu falei, o carro permite que você use o outro como escora. O carro tem para-choque para você tocar no outro. É igual eu falei, cara, a NASCAR só vai considerar esse movimento sujo quando você quiser ferir, machucar o companheiro, quando você tiver um que eles chamam lá de direção agressiva demais, né? Mas foi, né? Não foi, mas não foi para matar o Kyle Larson, né? Foi para ganhar a posição, né? Esse que é o negócio. Diferente do exemplo que eu citei esse ano, do Tyler Reed, que lá em Pocono, quando ele rodou o Quiroga de propósito, enfim, todas as imagens lá. Foi, eu acho... Pulso da NASCAR. Eu até voltei atrás, eu fui muito peguei pesado com o menino, mas enfim, eu tô virando um bonde. Aquele dia você tava sobre efeitos de bebidas. Brabo mesmo. Eu acho que ele foi sujo, o Tyler Reed, que sim, foi sujo, porque ele pegou o Quiroga totalmente despercebido, de uma forma proposital, entendeu? Como uma retaliação por uma coisa que o Quiroga não tinha nem culpa. Então ele foi estacionado pela NASCAR, né? Eles fazem um parque lá, estacionam um cara, que é uma regra. Eu já vi o David Gillan, por exemplo, ser punido uma vez quando ele deu um toque proposital no Montoya, em 2008, no Texas, se eu não estou muito enganado. Enfim, acontece de vez em quando. Mas quando é alguma coisa fútil, por exemplo, Kyle Busch em cima do Ron Hornaday em 2011 também é um exemplo, que o Kyle Busch até acabou sendo estacionado pelo final de semana inteiro, enfim, mas em termos de corrida, você está precisando da posição, valendo uma vaga, a NASCAR tolera, então não é um movimento sujo. Agora tem umas perguntas do patrão lá da Loucos, o Ricardo Figueroa. Olhando para trás, Truex Jr. tirou tudo que podia desse carro número 78? Tirou. Cara, tirou, porque... O carro 78 evoluiu na medida que a Richard Childs deu equipamento. Eu concordo também com o Leonardo. Guilherme. 100%. É isso aí. Olhando para agora, essa troca de chefes de equipe na Stuart Haas tem funcionado para Danica ou para Kurt? Essa aí eu já falei semana passada, vou falar de novo. Essa troca de crew chiefs o Greg Zipadelli fez exclusivamente para beneficiar o Kurt Busch. Até porque a gente já viu os resultados. Até li um comentário do Ellison, companheiro meu no AV lá do Team Legend, tá? Inclusive nós vamos fazer uma etapa na outra semana, depois vou fazer uma divulgação um pouco maior. Enfim, de que estavam dando muito para Danica e pouco para um cara com talento como o Kurt. Então ela tinha um crew chief excelente que é sim, o Tony Gibson é um crew chief muito bom, com potencial enorme, já é um cara antigo, já dentro do meio. E o Kurt estava com um crew chief novo e sofrendo um pouco, então eles fizeram a troca, refletiu na hora, o desempenho do Kurt Busch melhorou bastante. E a Danica, até dentro do possível que ela faz, ela acabou caindo de rendimento, na verdade. Então, ficou bem claro que o movimento foi para beneficiar o Kurt Busch. Né, Leonardo? Oh, com certeza. Guilherme. Isso aí. Exatamente. Não posso dar muito espaço pro Leonardo, Guilherme, senão eu começo a falar mal da Danica, entendeu? E aí eu não gosto. Então eu já corto ele rapidamente. Enfim, mas falando, assim, a gente tem que levar em consideração que o ano da Danica foi um ano de evolução lenta, mas foi. Eu acredito. Pra quem que... De quem eu vou falar, tá chegando a hora ainda. Aham. Uhum. Até quem é já. Já, meu menino. Eu prometi. Não, desde Daytona, eu prometi. Ele vai arrebentar o ano que vem, isso vai ver. É 10 meses pra segurar, eu prometi. Eu vou tapar os ouvidos semana que vem. Olhando pro futuro, se o Hamlin ganha o título, ele mantém o Darren Groove? Ou a chegada do Edwards bagunça tudo nos crew chiefs da Gibbs? Não, não vai mexer com o chip 9, foi até anunciado agora da noite. Darren Groove fica no carro 11. Ah, eu vi anunciando hoje à noite que ele vai ficar na Joe Gibbs, mas que ele não sabe qual carro. É, não vai ter troca de piloto. Eu acho que ele vai sair do Denny Hamlin. Agora, o que eles vão fazer, eu não sei. O que você acha, Guilherme? Ah, sinceramente, eu acho que primeiro que o Denny Hamlin não ganha. E segundo, que seja quem for, não vai fazer esse carro 11 andar. Tranquilo. vamos lá. Eu acho que seja o crew chief que for pro carro 11, não vai fazer andar. Não vai. Não vai, porque eu acho que o ano que vem vai ficar bagunçado. Eu acho que vão mexer no Demi Hamlin, no Kyle Edwards e no Kyle Busch. O Kenseth pode entrar na dança, porque provavelmente passam o Jason Ratcliffe pro Kyle Busch, e daí eu não sei o que vão fazer. O Kyle Edwards vai fazer, se o Kyle Edwards vai pegar o Darren Grubb, se vão mais, vai ter mexido assim, com certeza. A última no Loucos aqui é a do Lucas Herrera. Ele tinha mandado via WhatsApp, mas tava meio comprido, eu pedi pra ele transferir pro Loucos aqui. Então ele manda aqui, boa noite a todos. Vi o Leonardo Guina falando no Twitter que o Gordon não merecia a classificação. Aí eu pergunto, o Newman então merecia? Aí ele me complementa, ele jogou um cara para fora para conseguir passar. Existe algum mérito nisso? Ele teve o mérito de jogar alguém para fora? Não estou dizendo que a NASCAR devia mudar seu estilo nem nada do tipo. Mas palavras como os merecimento e justiça devem ser bem relevadas na categoria, pois ela nunca quis ser uma categoria correta durante toda a sua história. Lucas, simplificando, se o Newman pôde fazer, por que o Gordon não foi e não socou na traseira do Kevin Harvick e não ganhou a corrida? Obrigado, Pedro, obrigado. Chegou uma pergunta boa, essa pergunta aí eu li, no dia que eu postei o cara já fez a pergunta, eu já tava assim afiado já pra responder. Se tivesse gravado no domingo à noite eu tinha respondido. É o seguinte, o pau que dá começou a fase do Eliminator, né? Primeira corrida quem venceu foi o Dale Earnhardt Jr. Então, o Jeff Gordon viu o Dale Earnhardt Jr. vencer a corrida. Dale Earnhardt Jr. andou muito bem lá em Marshall, beleza, tal, tá, né? Beleza, tranquilo, ótimo. Chegou Texas, eu tava quase achando já que com o Jimmy Johnson, na última relargada antes do Guanyin Chicoret, o Jimmy Johnson, ele foi mais de escudo pro Jeff Gordon ir embora, do que o Jimmy Johnson querer atacar, querer ir pra frente mesmo, apesar de eu achar que não existe só fazendo uma observação que eu acho que vai acrescentar, Leonardo, ao seu comentário. Mas o Jeff Gordon era líder no momento. E ele optou por largar por cima. Eu não entendi aquilo ali. Ele teve que largar por baixo. Todo mundo tava se mantendo melhor por baixo. Mas aconteceu. Aí o Jeff Gordon foi embora. E o Johnson ficou ali dificultando bastante a vida ali do Harvick e do Keselowski. Aí beleza. Aí teve a bandeira amarela. Aí foi que o... Quando foi assim... Quando lá em março o Jeff Gordon deveria ter usado a agressividade para ganhar... Não usou, foi passivo. No Texas, que deveria ter sido conservador, ele quis ser agressivo, tacando o carro para cima do Keselowski. Porque tá certo que o Keselowski, ele jogou o carro muito para cima, mas o Jeff Gordon, se ele fosse, se tivesse dado uma cabeça, ele teria aberto o máximo possível, cara, vai embora. Se quer ir embora, vai embora. Eu vou ficar aqui que eu vou me garantir. Não, foi lá que se agressivo, jogou o carro para cima do Keselowski na hora errada. Errou. O Jeff Gordon errou. O Jeff Gordon, tomou, acho que ele não entendeu o sistema, como que funcionava. Porque ele tem que pensar errado. O seguinte. Bom, Dale Earnhardt venceu em Martinsville. Então são duas vitórias apenas. Então dois vão por vitória, podem ir por vitória. E dois vão por pontos. Se eu fazer um segundo e um terceiro aqui no Texas... Tô dentro praticamente. Vou precisar terminar em 20º lá em Phoenix. Não, ele fez ao contrário. Então, por isso que ele devia ter usado a cabeça no Texas. Não usou a cabeça. Tá errado. Chegou em Phoenix, Jeff Gordon... Ele teve duas largadas ali próximo ali do final ali. Ele viu o Kevin Harvick embora. Fih, vai lá, baixo no Kevin Harvick. Já tá, virou moda bater mesmo. Vai lá e baixo no cara. Põe o cara no muro, velho. Põe o cara no muro e ganha a corrida e vai embora. Mas ele ficou naquele negócio ali, vamos ver, dependendo do resultado lá atrás. Foi no mínimo submisso, né? Ele ficou preso na situação. E o Kevin Harvick assim, já tinha aberto 1.5. Não ia pegar mais, entendeu? Tipo assim, já na relargada, já põe o cara, espreme o cara no muro, bate no cara, dá um contato no cara, tipo, pra cortar o pneu do cara, furar o pneu do cara, sabe? Bate no cara. Tá vendo o Kevin Harvick? Kevin Harvick andou bem na primeira corrida em Phoenix. Kevin Harvick dominou. Kevin Harvick dominou a corrida, ó, ele brincou. Chegou na corrida nesse final de semana, mesma coisa. Ele dominou a corrida e tava brincando. Ele tinha o controle total da corrida. O que o Jeff Gordon deveria fazer? Assim, velho, o cara vai ganhar a corrida, eu vou ficar fora. Eu tô aqui passando apertado, eu vou ficar fora, porque os caras tá batendo na porta. Não, ficou lá, assim, vou ver, quem sabe, vou esperar acabar. Aí eu vejo. Aí aconteceu. Aí o Nimmo viu. Aí o Nimmo falou pra ele. Velho, se você ganhar uma posição pra ir pro Chase, pra ir pro final. O que o Nimmo fez? Foi lá, pá, bateu no Arthur, escorou. Usou o Larson de muro, escorou ele pra fazer a última curva e ganhar a posição. Resumindo. Ele chupou o dedo. Resumindo. Merecido o Jeff Gordon ficar fora da final em Holmes. Merecido. Concordo. Parabéns pro Ryan Newman ter ido pra Holmes. Merecido. Concordo. Sabe por quê? Porque classificou quem teve mais sangue no olho, quem teve mais vontade, quem foi mais macho na hora da decisão. E esse cara foi o Ryan Newman. O Gordon foi omisso. Foi passivo, por isso que ele foi eliminado. Se ele quisesse pensar com inteligência, não tivesse feito tudo errado no Texas. Que o Jeff Gordon, falar a verdade, como dizia meu avô, meu pai, minha mãe, cagou e sentou em cima. A verdade é essa. Fez uma puta de uma cagada no Texas contra um cara que tava desesperado, que era o Brad Keselowski. Bicho, tá vendo aquele carro branco com o símbolo da Miller? Abre pro cara passar, meu, perde duas posições. Você sabe que o Brad Keselowski é agressivo, você conhece o adversário, você é tetracampeão da NASCAR, pô. Você já foi campeão sendo regular, você sabe como funciona o sistema. Pô, pra que fazer uma manobra daquela? Optou por largar por cima, já errou. Abriu a porta pro Keselowski colocar o carro, outro erro. Desceu mesmo o spotter avisando ele que o Brad Keselowski estava lá dentro. Enfim, fez três lambanças. Bicho, não dá pra botar a culpa no Keselowski, né? E teve a oportunidade de enfiar o Kevin Harvick no muro da mesma forma que o Newman fez com o Larson. Não fez. Foi omisso. Pronto, é isso. Desculpa, até eu queria... Você é fã do Gordon, mas essa é a pura verdade, cara. Você só não vê se você não quiser. Até eu queria complementar, Pedro, essa parte que você falou. Teve na penúltima relargada, se vocês se lembram, o Keselowski largou por baixo, empurrou o Gordon até a curva. Aí, em todas as relargadas, o Harvick já tinha um carro de distância. E nessa relargada, o Gordon chegou junto. Ou seja, vai pra cima, meu irmão. Entendeu? Passa o cara. Justo. Né? Eu acho que se o Keselowski tivesse tido a oportunidade, o Keselowski tinha feito. O Keselowski não teve. Entendeu? Porque o Kevin Harvick foi inteligente, né? Ele sempre optou por largar por fora. Então, ele teve um momento de largar com o Keselowski atrás dele, mas ele nunca deu oportunidade, né? Enfim, até o Matt Kenseth tomava a posição de quem largava por fora. Porque o Harvick só perderia a mesma corrida se alguém tocasse nele, entendeu? Então, pra mim, no popularzão, faltou culhões pro Jeff Gordon Por quê? Porque ele foi burro no Texas. Essa é a palavra. Não tem outra palavra. Não sei como dizer, sei lá. É difícil. O Gordon perdeu a vaga escolhendo largar errado e forçando em cima de um cara que estava desesperado. O Gordon foi eliminado lá no Texas. O Gordon não foi eliminado com o Ryan Newman usando o Kyle Larson para ganhar a posição. Enfim, eu acho que o Gordon perdeu a vaga lá, Lucas. E o JJ ia deixar ele ganhar a prova certamente. Ah, se ele lá. Com certeza. Ou não, não sei. Acho que não. Mas um segundo, um quarto, quinto lugar, sexto, sétimo, oitavo, décimo. Top 5 ali. É, o Gordon. Ele tinha carro para ser top 5. Ele ia ser top 5. Tranquilo, ele errou demais lá no Texas. Infelizmente, esse que é o negócio. E o Newman teve mérito, sim. Foi macho, passou do jeito que dava, fez as médias de chegada dele, melhor que as do Jeff Gordon, inclusive, né? O Newman teve 9.7, o Gordon com 11.5, igual a do Matt Kenseth. Passou quem mereceu, o Ryan Newman. O Gordon não mereceu a classificação por causa do Texas. É esse que é o grande ponto. Enfim. Bom, vamos lá para a Home Track. A gente tem algumas perguntas. Até uma turma que é do Automobilismo Virtual está participando bastante. É o Marcelo Schmidt, Massa, e agora o João Carlos Nóbrega, que esse é um dos experientíssimos pilotos de AV aqui do Brasil. É considerado um dos melhores, inclusive. Inclusive, né, bom ver a participação do Nóbrega e do Marcelo também, que é muito bom. Inclusive, chegou na minha frente em algumas etapas já. O Nóbrega é o concurso, ele ganha quase tudo que ele participa. Todo. Enfim, vamos lá. Chegou em 28º também? Não, pô, de truco eu tô muito mal, cara, mas eu cheguei em 11º em Indianápolis no desafio das equipes semana passada. Eu tava em 5º, cara, até o patrão que organiza o torneio, que é o Gerson Malte, ele acabou me tocando ali, não vou colocar a culpa nele, é óbvio, foi um contato de corrida, ele forçou um pouco por dentro, ele tocou, eu salvei o carro, mas depois eu tive que parar porque eu não tinha mais pneu, né? E aí eu salvei, beleza, mas parei, fui lá de trás, precisei fazer o wave around e tudo mais, e ainda terminei em 11º. Foi uma corrida muito boa, cansei pra caramba, por 200 milhas bem pegado. Mas foi uma excelente prova, foi bacana pra caramba. Então vamos lá, pergunta do Marcelo Massa. O que o Newman fez foi limpo? Mandaram o 42 pro muro pra assumir a posição dele? Já debatemos isso bastante, né? Na minha opinião, vale tudo na hora que você precisa da posição, para ainda mais para disputar o título. Se o carro permite que score, é isso que eu sempre falo. O Stock Car permite esse tipo de contato. Então, se o Stock Car permite esse tipo de contato e a NASCAR autoriza esse tipo de contato, é válido. Pronto, é limpo. Tá legal, tá dentro das regras. Se fosse legal, tinha sido punido, enfim. Limpo não foi não, mas o cara precisa ser... O cara precisava daquela posição, então ele fez o que tinha que ser feito mesmo. Mas não foi sujo, né, Leandro? Bora. É isso que eu gosto, né? Guilherme. Vamos ficar no meio termo. É permitido, né? Então ele fez. O Nóbrega pergunta aqui. Os fins justificam os meios? No caso do Ryan Newman, sim. Poderia ser pro Gordon também, se ele não tivesse errado, mas enfim. Ou se ele tivesse batido no Keselowski, no Kevin Harvick, enfim. Sim, também. Sim, justifica. Não justifica, Guilherme? Com certeza. Mais uma do Nóbrega. A possibilidade de algum non-chaser definir o campeonato é grande? Sim. Ué, claro. Sim. É porque quem errar menos, na minha opinião, pode ser o campeão lá. Cara, não sei, bicho. Tem um acidente lá, acaba você sobrando um pedaço. Então, assim, óbvio, porque só 10% dos carros na pista estão disputando o título. Os outros 90% não estão. Então, a chance de, teoricamente, alguém atrapalhar é de quase 90%, né? Já pensou um Kenseth pegar o... resolver pegar o Kevin Harvick? Meu Deus do céu. Já pensou o Keselowski resolver pegar o Kevin Harvick que pôs fogo lá na briga lá? Enfim, tem muito disso. E aí, a pensou última... o Keselowski querer pegar o Denny Hamlin? E até a última do Nóbrega é bem pertinente, inclusive. Vocês acham que os companheiros de equipe podem ter um papel primordial nessa última etapa? Não creio no jogo de equipe, não creio não, mas eles vão... É importante. Por exemplo, a Stuart Haas, o Tony Stuart costuma andar muito bem em Miami. O Kurt Busch anda bem em Miami, eles podem andar os dois lá na frente lá e se meter ali no meio do Kevin Harvick para afastar duas posições para trás. Isso aí pode acontecer, sim. Guilherme, o que você acha a respeito do Eu acho que não vai ter jogo de equipe, sinceramente. É muita tensão em cima dessa prova. É muita gente olhando, é muito patrocinador botando dinheiro ali. Eu acho que não vai ter nada disso. Pode ter aquele jogo de equipe, talvez indireto, entendeu? De dar uma segurada no carro que vem atrás, entendeu? Relargar mal de propósito. Esse jogo que a gente sabe que tem hoje. Agora, de fazer maracutaia e de tirar carro do fulano, esse não rola. Eu também acredito que talvez o indireto exista. Como o Léo mencionou e até como o Guilherme mencionou. Por exemplo, o Ryan Newman mesmo é o cara pra mim que tá correndo sozinho, o Ryan Newman. Porque se for depender do Austin Dillon e do Paul Menard ficarem andando na frente, infelizmente ele tá complicado a situação dele. Agora... Mas o Truex não passou ele na última prova. Ficou comboiando ele. Ali atrás. Eu vi que o Truex tava muito longe já. Eu acho que o Truex pode não ter forçado. Enfim. Mas, assim, e lembrando que o Truex da fornitura, ele só usa equipamento RCR, ele poderia chegar a bota lá que não ia dar nada. Mas, assim, a Gibbs, por exemplo, pode colocar os dois carros para andar na frente sem sombra de dúvida, sem ser o Ryan Newell, sem ser o Denny Hamlin, inclusive, tô falando de Busch e Kenseth. De alguma forma, eles podem tomar posições importantes dos adversários, tanto do Harvick quanto do Logano e do Newman. Da mesma forma que o Brad Keselowski pode ser fundamental em termos de vencer a corrida, nesse processo de relargada, talvez. O Keselowski, eu até quero observar bastante o comportamento dele. Eu acho que o Keselowski seria um cara que pode desempenhar um papel mais perto de um jogo de equipe. Mas, assim, que vai influenciar diretamente no título, eu acho que é quase impossível, pra falar a verdade. Eu acho que vai ser cada um por si mesmo e Deus por todos. E eu tô curioso demais para ver, mas vamos lá. Vamos deixar para falar isso no bloco de palpites. Para encerrar as perguntas, então, a última, o Vander Opilhar, que foi o vencedor da nossa promoção de aniversário, que participa direto e escuta a gente toda edição, ele mandou por e-mail para mim essa, tá? Ele manda aqui. Inicialmente, gostaria de mandar um abraço para todos os ouvintes, a você, ao Elhão e ao Léo. Então, inclua-se o Guilherme, já que o Elhão não está aqui também, né? E o Guilherme também não deixa de ser um dos nossos ouvintes mais assíduos. Se o programa não foi gravado, lá vai uma pergunta. Deu tempo, Vander. Existem mecânicos de equipes da Sprint que trabalham em equipes da Nationwide e Camping World. Vocês sabem se eles são alugados das equipes da Sprint ou se é tudo na camaradagem? Bom programa a vocês e continuem fazendo esse ótimo trabalho. É fácil isso aí, Vander. Os caras são pagos. Eu não tenho uma truck, né? Um time de truck definido, por exemplo. Vamos supor, por exemplo, não posso citar o Richard Shields porque ele tem já os mecânicos, mas vamos supor que eu, Pedro Mugarte, fui lá e comprei uma truck, contratei um piloto, vamos dizer, contratei o Miguel Paludo e comprei os pneus, tá, o combustível, tudo, tenho tudo para correr um final de semana. Mas eu não tenho mecânicos, né? Caraca, comprei a truck pronta. Fui lá na Richard Childress e falei, eu quero uma truck, seu Richard. Ele fabricou para mim uma truck igual se fosse a número 3 lá e me entregou. Aí eu posso alugar dele mesmo. Falar, pô, o final de semana da truck vai ser junto lá com a Nationwide, por exemplo. Chamado freelance. Será que seus mecânicos não se dispunham a trabalhar para mim? Não. Se eles toparem, beleza. Aí o cara vai cobrar um cachê e tal, para fazer o serviço. Assim como foi mostrado nessa semana em Phoenix, na prova da truck, tinha uma truck lá que tinha mecânico uniforme da Danica, do Kevin Harvick. Então, assim, o cara... eu não tenho mecânico. Então, quando divide pista, geralmente o cara faz um servicinho extra lá e ganha um dinheirinho, faz um freelance mesmo. E, assim, só é mais complicado esse tipo de situação quando as provas ocorrem em circuitos diferentes, né? Por exemplo, quando a truck está sozinha lá no Texas, no começo do ano, que ela divide pista com a Indy, e a Nationwide e a Sprint Cup estão em outra pista. Aí você tem que pensar melhor isso aí. Às vezes você tem que contratar mecânicos que estão parados lá em Charlotte, caras que já trabalharam com isso, etc, etc. para carregar, mas existe sim, os caras são, teoricamente, são alugados mesmo, entendeu? Assim como existe essa fabricação de caminhonete terceirizada, de carro terceirizado, os caras prestam serviço também. Você só não vai poder fazer isso caso você queira ter um shopping, né? Porque você vai precisar de mecânico, vai precisar de todo mundo para trabalhar dentro do shopping lá, mas acontece sim. Acho que de perguntas eram só essas, tá, meus amigos? Não ficou mais nada para trás, não? Vocês querem fazer algum comentário ainda? Ou acrescentar alguma coisa? Ou já vamos partir para os palpites? Vamos para os palpites, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Tá cedo ainda, aqui são aproximadamente 22 horas e 30 minutos, horário do Mato Grosso. E aqui são aproximadamente 23 horas e 29 minutos. Tá cedo ainda, tá muito cedo. Era, já acabou 1h30 da manhã, né? Hoje tá cedo. Ih, já acabamos 1h30 mesmo, verdade. Daqui a pouco o Léo Guina vai ter que acordar pra dar mamar, então. Tá o Pietro no colo até agora há pouco. Nem aqui convém. Não dá pra ver. Nem convém dormir. Tá com o meu colo até agora. Olha o cheiro dela de você. Deixa eu achar o entrelist aqui da Sprint Cup. Só abriu. Abriu Sprint Cup, abriu, abriu. Abriu Sprint Cup, eu não tô conseguindo abrir o da Truck. Tem um da Truck aí, ô Leonardo? O entrelist da Truck? É. Pra já. Eu não tô abrindo aqui o meu. Series News. Homestead Entrelist. Abriu, abriu, abriu. Não precisa mais. Abriu a porta da esperança. Vamos lá. Então, como de costume, bom, o Guilherme está mais por dentro do que nós na hora da gravação do programa. Vamos lá. Vamos começar com a Truck Series. Vou trazer os inscritos. Quem precisa de vaga e se tem alguma coisa diferente. No zero, na Truck Zero, vem o Caleb Hoare, que ele já apareceu várias etapas este ano. John Stanley vem na 05. Na 07 vem o Todd Peck. Na 08 vem o Ray Black Jr. Na 8, em vez do John Hunter, vem o Joe Nemechek. O pai. Exatamente. Segue o Brennan Newberry na 9. Corro para as colinas. O Mason Mingus já vinha na 15 mesmo, normalmente. O Tyler Reddick segue na 19, tá? Na 20 vem o Daniel Henrique. Ele já fez uma largada esse ano. Se o Léo puder puxar as estatísticas aí depois por mim. Já falo. Na 23, segue o Spencer Gallagher, que vai fazer full-time ano que vem. Na 32, vem o Taylor Mawson, substituindo o Ben Rhodes. Na 35, que era a que o Mason Mingus corria antigamente, do Siwinski, vem o Ross Chastain, voltando às trucks. Ele ficou meio sumido das trucks, estava aparecendo na Nationwide bastante. Volta o Ross Chastain, fez boas apresentações pela equipe do Brad Keselowski no ano passado. Na 36, vem o Blake Koch. Na 40, o Todd Peck. Curiosamente, o Todd Peck está escrito em duas trucks, tá? Aí, o que acontece? Estão esperando que entre algum outro piloto para fazer, tá? Ele está inscrito na 7 e na 40. Ele vai dar balão em alguma equipe, hein? É possível que ele venha na 40, tá? Porque a 07 não é dele e está sem patrocínio. Outro cara que retorna às trucks. Kyle Larson vem na 42 da Turner. 42, tá, gente? O Matt Tift segue seu trabalho na Truck Series na 45, ele que já vem a 3 provas consecutivas. Kyle Busch retorna a número 51. Kyle Busch que perdeu de forma épica no passado porque o Gale essa corrida. Na 59, o Kyle Martell. E na 92, vem o Austin Hill. Esses são os nomes diferentes aí. Se trouxe os dados aí, eu tinha pedido de quem mesmo? Até eu já esqueci. Do Henrique. Daniel Hart. Isso. Você pegou lá? Oh, Daniel, peguei. Ele tem duas largadas no ano passado, esse ano não fez nenhuma largada. Fez duas coisas no ano passado. Ele foi 32º em Marshall e na corrida em Phoenix, né, que seria essa desse nosso ano que passou, que ele participou, ele terminou em 33º. Ele correu ano passado pela equipe do Ed Sharp, tá? Aquela... Não, mas não foi em Staten Park, não, né? Não. Foi as duas corridas, foi corrida mesmo. Tá, beleza. Então ele vem nessa do Bob Newberry. É. Então vamos lá. Só pra falar o histórico dele aqui, ó. Ele tem largado na Welling. Ele era o piloto original da Welling. E foi vencedor de um dos eventos regionais aí. Que não junta ponto do campeonato nenhum. Um dos eventos regionais aí. Ele foi campeão aí. Venceu a corrida lá. Eu só preciso ver se tem alguém que estava conhecido da Camp nesse evento. Se eu não me engano, tinha sim. Positivo. Enquanto isso, deixa eu ver o que mais aqui. Bom, não, nós já temos que dar os palpites. Aí eu ia falar de campeonato. O Matt Crafton precisa de um 21º lugar para se tornar campeão. E o Ryan Blaney precisa vencer e torcer para o Crafton chegar abaixo de 22º. O Bubba Wallace só com um milagre. Enfim, Leonardo, agora eu preciso dos seus palpites. Quem vence a corrida e se o Crafton se consagra o primeiro bicampeão de forma consecutiva da Truck Series? Bom, o bicampeão vai ser o Crafton. Inegável, ele vai ser o campeão e se tornar bicampeão. E o vencedor dessa corrida aí vai ser o... É difícil não voltar no Kyle Busch, né? Mas o vencedor dessa corrida aí vai ser o Ryan Blaney. Eu não acho Ford, nenhum, a Ford vai fazer as vezes da casa. Então vamos lá, Guilherme, seus palpites aí. Quem que você acha que vence e se o Crafton se consagra mesmo campeão? Bom, eu acho que o Crafton já é campeão, na verdade. Que nem diz o Leozão, o pacto dele é medonho. E, cara, pra vitória, vou de Caio Larson. Acho que o guri vai beliscar. Fechei com você, meu amigo Guilherme. Eu também acho que a vitória vai ser do Caio Larson. E tá errado isso aqui. Tinha que colocar nessa truque aí. Era o Carlos Miosco, pra ele aprender a andar. Mas tudo bem. É, a vitória fica com o Caio Larson. E óbvio que o título é do Matt Crafton. Vamos migrando para a Nationwide Series. Nationwide Series. Josh Berry vem no 5 da Junior Motorsports. Ele que é um conhecido do Dale Junior das pistas virtuais, que passou para as pistas. Chegado. Aí a gente tem o Ross Chastain no 10 do Mark Smith, tá? Com patrocínio da melancia.org. Ele que vai correr nas trucks também, como eu mencionei. O Ryan Blaney vem na 12, continuando a preparação para fazer full time ano que vem. O Tanner Barry Hill segue no 17. No 20 vem o Matt Kenseth. E no 22 seria o Joe Logano, mas como ele está na final, substituíram para o Brad Keselowski. John Stallen vem no 25. Jake Crum no 26. Scott Lagasse Jr. no 33. Ryan Preece no 36. Piloto da Welling. Ryan Ellis no 46. Segue Kyle Busch no 54. Lembrando que tem uma briga importante pelo Honor Points. Ainda não deu clinch ainda no campeonato de Honor Points do 22 para o 54, tá? David Starr aparece no 55. Piloto veterano da Truck Series. Veterano. Aí somando o David Starr com o Derek Cope, que vai estar no 70, com o Kevin LePage no 74, já deu... Dá 300 anos aí, fácil. 5 anos. Tem o John Jackson no 72, o LePage no 74, Mil Caduno vai vir no 87 do Nemechek. Andando a 100 milhas por hora. Fujam diretamente para a colina mais próxima. Ela tá garantida na prova, tá? Ela já larga. Esse carro aqui tem bastante tentativa. Martin Roy, ele mesmo, andava sumido, vai voltar no número 90. Jeff Green, com provisional champion, já está dentro da prova, no número 91. E o Corey LaJoy vem no 98, fazendo mais uma prova pela Biagi, com apoio da Richard Petty, Corey LaJoy. Assim como o Ross Chastain, tentando ver se causa alguma coisa full time. Chase Elliott vai comemorar o título apenas, então nós não conversamos de campeonato. Quem vence essa... Sonha aí lá em essa prova festiva da Junior Motorsports lá em... Vai ser mais um evento aí que o carro 22 ou o carro de 54 vai vencer, né? Eles vão disputar isso aí, mas eu vou apostar numa terceira opção aí que pra mim vai ser o Ryan Blaney. Guilherme, é com você. Quem vence? Eu acho que o 9 fecha com chave de ouro e vai com faca e sangue e tudo que puder pra cima. Se não, já é campeão, né? Então eu vou meter ele pra frente. Rapaz, eu acho que o Chase Elliott ganha. Eu também tava achando, mas eu tô querendo concordar muito com você. Não, mas vai o Chase Elliott mesmo. Eu tava achando que ele Ele andou bem nos ovais de 1,5, então acho que para coroar o campeonato, mais uma vitória seria brilhante e a gente sabe que ele tem capacidade para isso. Curioso para ver o comportamento de carro 22 e 54. Enfim, olho no Chase Elliott e no Ryan Blaney. Então eu vou de vitória, vou com o Chase Elliott. Bom, na Sprint Cup, 43 carros. O 95 segue, o 21 retorna. Ah, que mais aqui? Sai o 93 da BK, segue o DJ L no 83. Que mais? Deixa eu ver aqui. O 77 não vai. E 66 segue o Brett Moffitt. É, as alterações são mínimas. No 33 vem o Brian Scott. No 32 o Blake Koch. É, por aí. Agora é que é a hora da gente alongar um pouquinho mais. Primeiro eu vou perguntar quem vence e depois eu vou perguntar quem vai ser o campeão. E se você, o que vocês esperam da corrida? Então, vamos lá. Por partes. O que você espera da corrida, Leonardo Guina? Quem vence a corrida e quem termina campeão da Sprint Cup em 2014? Tira o microfone do mudo, Leonardo. Não, tá numa... A Laca tá aqui, ó. Ela tá, pegou a tampinha na garrafa, tá tentando não, tirar da boca dela. Não tem problema. Segue o jogo. Ah, primeiro eu vou dar as estatísticas aqui dos quatro pilotos aqui, em Homestead. Né, eu vou começar por ordem de classificação aqui mesmo. Kevin Harvick, 3 largadas, nenhuma vitória, 5 top 5 e 11 top 10. Média de chegada de 8.1. Tá? Ele não tem vitória, mas ele chega muito bem. Em 3 largadas, 11 ele chegou dentro do top 10, ou seja, um piloto perigoso. Ano passado terminou no top 10, a última vez que ele terminou fora do top 10, o Kevin Harvick, foi em 2007, ele terminou em 19º, o resto todas foi dentro do top 10. Lembrando que 2008, 2009, 2010 foi top 5. Danny Hill tem 9 largadas em Homestead, 2 vitórias, 4 top 5 e 5 top 10. Ou seja, ele vem de vitória, né? Ano passado ele venceu a última corrida, depois daquele ano traumático que ele teve ano passado, com sérios problemas, né? Ele terminou o ano vencendo, até ficou toda uma pergunta, será que vai ser o ano que ele vai voltar a andar bem? O próximo ano seria 2014, e ele possa ser campeão. Então ele tem a chance de ser campeão, se ele vencer em Homestead, ele pode vencer, se ele vencer 2 anos seguidos, em Homestead ele pode ser campeão. Tirando essa vitória dele em 2013, ele não tem bons resultados, não. 2012, 24º. Em 2011, tem um nono lugar, um top 10. 2010, que é um ano também que ele deveria ter sido campeão também, que ele lutou, né, pelo título lá. Ele tem um 14º e venceu em 2009. Esses são os números do Danny Hill. O Ryan Newman. O Ryan Newman tem 12 largadas, 1 top 5 e 4 top 10. De todos, ele é o que tem assim, a pior média aí, 17. A média dele é 17.0. Ele tem a pior média de chegada, o Ryan Newman. Mas vamos fazer só dar um. Só um segundo aqui, peraí, que eu vou chamar um cara que chegou aqui no Skype aqui para participar desse finalzinho. Vou colocar. Pode continuar, eu vou chamar ele na conversa aqui. Tá. Então, vou fazer um parênteses aqui. O Ryan Newman, na corrida do ano passado, ele foi 17º, mas em 2012 ele terminou em 3º. Então, vamos ficar de olho no Ryan Newman aí, que ele pode nos surpreender no final da corrida aí. E, para terminar aqui, o Joe Logano. O Joe Logano, esse é o piloto que vem em ascensão aí, né? O piloto, com certeza, que muitos estão torcendo para ele ser campeão. Em 2012, ele fez a pole. Terminou em 14º, 2012. O ano passado ele largou em 3º e terminou em 8º. Então ele tem um top 10 apenas nessa pista aí. E são apenas também, né, 5 largadas. Então são 5 largadas e um top 10. O número de corridas dele do Joe Logano é bem menor, claro, né? E ele estava naquele carro 20, que realmente não era um carro tão competitivo assim para ele, principalmente nos primeiros anos, onde ele apanhou bastante de Joe Logano aí. Bom, o que esperar da corrida? Espero que seja uma corrida tensa, igual vem sendo nos últimos anos aí, uma corrida tensa. Talvez uma corrida bem monótona, mais focado E quem vai ser campeão, mas vai ser uma coisa bem focada mesmo em Kevin Hart, Danny Hamlin, Ryan Lima, Joe Logano, bem focada neles, foco neles, em que posição que cada um está andando, cada um tá, vai estar dentro da pista ali, fazendo ali, vai ser foco nos quatro. A corrida em si vai ficar um pouco de lado, vai ser, eu penso que vai ser como todo ano, uma corrida mais monótona, sem muita briga, né? Os quatro ali que vão se debater ali para ser campeão. Claro que mais à frente que ele estiver, mais vamos ter um foco maior na corrida toda, né? Então, eu penso que, assim, dos quatro, quem vem fazendo um ano mais competitivo ali para mim é o Kevin Harvick. O Kevin Harvick que vem ali representando a Ford. Temos dois, né? O Ryan Newman também é Ford, mas ele representa a Ford com o braço forte mesmo. Eu penso que o Kevin Harvick é um dos favoritos, sim, para ser campeão. Né? Claro que todos são, mas eu penso que o Kevin Harvick vai ter um average um pouco diferenciado aí, vai ter uma direção um pouco melhor. Eu creio no Kevin Harvick, eu creio que vai ser complicado tirar esse título dele aí, mas também temos o Danny Hamlin, que veio de vitória, venceu ano passado. O Ryan Newman, que continua fazendo um bom ano, o Ryan Newman. Continua terminando as suas corridas dentro do top team aí. Então eu penso que vai ser uma ótima corrida. E vamos falar agora do Joe Logano, né? O Joe Logano, ele anda de Ford. A corrida é patrocinada pela Ford, né? Então é a Ford 400. É a equipe da casa da Ford. Então eu tenho certeza que a Ford, tendo um piloto que vai disputar o título, um piloto muito bom, ela disputa o título dentro da casa dela, dentro da pista dela, já que a montadora Ford é próxima ali a Holmes. Então eu tenho certeza que a Ford vai dar um carro bem diferente para o Joe Logano, um carro que o Joe Logano com certeza vai andar muito bem. E o Joe Logano, nós sabemos que o Joe Logano foi o que ele mais fez durante todo o ano, andando muito bem igual ele andou. Então eu creio que, assim, todos têm chance aí, todos têm uma meta de alguma coisa aí que pode se fazer um diferencial aí. Então é até difícil apontar um campeão aí, mas se for para apostar num vencedor, quem vence para mim essa corrida aí, quem vai vencer essa corrida para mim vai ser o Jeff Gordon. Jeff Gordon vence essa corrida e o campeão para mim vai ser o Kevin Harvick. Guilherme, com você. Opa. Pois é, o Leozão falou por último do Logano, até prestei bastante atenção. Um detalhe que eu acho que vai pesar bastante pro Logano nessa última prova foi o nervosismo de Phoenix. Eu vim até falando nos podcasts anteriores que eu estava admirado com a frieza e a calma do time todo. Que ele ia para trás, voltava para frente rapidinho, a estratégia sempre no ponto certinho para deixar ele bem, criou chip com cabeça, assim, fantástica. Mas essa última prova, assim, ele demonstrou muito nervosismo. Ele ficou muito dependente de avançar, ficou nervoso, até a ESPN focou nele uma hora que ele até achei que ia quebrar o carro no meio de tanto socar o carro. Eu acho que ele larga atrás. Ele é a minha aposta para ser campeão. Ele é a minha aposta, não vou sair dela, mas eu acho que isso vai ser um ponto fundamental se chegar nas últimas 50 voltas e ele estiver atrás dos outros três. Eu acho que ele não busca, se essa for a situação. Mas que nem o Leozão falou, eu acho que ele e o Harvick vão andar o tempo todo no top 5, o tempo todo. Eu acho que os outros dois que vão ter que talvez arriscar um pouquinho mais em questão de estratégia e de alternativas para ir para frente, mas eu acho que o Harvick e o Logano vão dar o tempo todo ali na frente. E para a prova, eu acho que o Kyle Larson vai fechar com a vitória que ele buscou tanto o ano todo. Eu apostei que ele ia ter duas vitórias esse ano, chegou perto, mas eu acho que eu vou ficar de Kyle Larson. E de campeonato eu não vou fugir, vai ser de Logano. Então, eu tô tentando chamar o Hélio Lima aqui, mas ele não tá me atendendo no Skype, sem vergonha. Deve estar bêbado, provavelmente, porque nunca participou do programa. Mas enfim, não vem ao caso. Desculpa, não. Depois você. No outro, Deus quiser, você participa da última edição, que aí a gente não tem prazo pra gravar. Enfim. É, cara, o que eu espero de uma prova. Eu espero uma prova muito cerebral. Cerebral dos pilotos. Entendeu? Assim, todo mundo se cuidando, sem muita agressividade, procurando a equipe trabalhar direitinho nos boxes, procurando encaixar a melhor estratégia para a reta final. Não é uma prova curta, é uma prova relativamente longa. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo mental, pelo menos no princípio dela. Quando a gente partir ali para as últimas 70 voltas, 60 voltas, e aí o negócio vai ficar um pouco mais físico, dependendo do posicionamento dos candidatos na pista. Meu palpite, não é minha torcida, meu palpite para a vitória, pela fase que vem e pelo que tem feito, é o Kevin Harvick. O Joe Logano é um cara com a média ruim em Miami, mas assim, pelo ano, a gente não pode descartar ele como campeão. Óbvio, Denny Hamlin, eu coloco ele como um azarão, por tudo que a Toyota tem feito no ano. Apesar de ele ser o atual vencedor, tá defendendo a vitória, mas eu coloco como um azarão. Mais pelo equipamento Toyota do que pelo Denny Hamlin como piloto. Talvez ele tenha um fator psicológico ainda maior do que os demais, porque ele perdeu um campeonato por um erro dele lá em Homestead. E isso, no fundo, acho que pode pesar. Na verdade, perdeu em Phoenix, né? Ele perdeu em Phoenix e depois ele entregou de vez em Homestead, quando ele rodou lá no comecinho, né? Acabou com o splitter dele e tal. Mas ele ainda defendeu a manutenção da liderança do campeonato. E o Ryan Newman é um franco atirador, assim como o Denny Hamlin, né? O Ryan Newman, ele vai, com certeza, Richard Childress, ele vai tentar encarnar um carro do Dale Earnhardt no número 31 aí, ele vai colocar a faca nos dentes e vai partir para dentro, e se bobear, ele ganha. Eu acho que qualquer um pode ser campeão, entendeu? Não descartaria nenhum. Vão ser muito cautelosos, e assim, o foco da corrida, óbvio que vai ser eles. Eu não acredito em vitória de algum deles. Se eu fosse apostar que algum venceria a prova, eu apostaria no Joe Logano. Mas eu acho que não deve chegar para vitória nenhum deles. E eu acho que o campeão vai ser o Kevin Harvick. Na soma, no frigir dos ovos, eu acho que o campeão será o Kevin Harvick. Minha torcida realmente é pro Ryan Newman, mas eu acho que o Kevin Harvick deve ser o campeão. Enfim, são muitas projeções e sei lá, né? É complicado a gente deduzir. Mas tem quatro caras e um deles vai ser campeão, o mais novo campeão da Sprint Cup. Bom, eu acho que com isso nós vamos chegando ao final desta edição, né? A edição número 62, que eu faltei nessas aulas de 62º, né? Então agora é 62. Enfim, não sei se quer acrescentar alguma coisa, Leonardo, Guilherme, se quer acrescentar alguma coisa também. Não, pode ir. Opa. Pode tocar, Guilherme. Eu queria agradecer a oportunidade, valeu pelo convite. Foi bem em cima da lata, tive que fazer uma correria aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Estou sempre à disposição, a hora que quiser me convidar, só estamos aí sempre, disponível para tentar chegar um pouquinho perto do conhecimento, né, dessas feras aí, que sempre, toda semana, estão aí dispostas a fazer os fãs da NASCAR aqui no Brasil feliz. Um grande abraço para vocês aí, isso aí. Guilherme, eu que agradeço, né, pela participação, e inclusive parabenizar, que foi muito bem, né, surpreendeu até a mim essa participação, e espero que possamos repetir mais vezes, né, não prometo que na próxima semana, mas enfim, nós vamos com certeza trazê-lo para mais algumas edições aí, e até deixar a porta aberta para os meninos do grupo lá, quem tivesse disponibilidade de participar poderia estar participando também. Às vezes a gente consegue fazer no final do ano uma organização de um hangout, alguma coisa mais que agregue mais valores, mas assim, de suma importância para a gente e principalmente o feedback dos ouvintes, né? E você é um cara que já mora no coração do Tri Wide. Enfim. Bom, moçada, então é isso aí. Eu tenho que fazer um adendo. Sim. Bom, quero agradecer ao Guilherme por ter vindo, né? Participado com a gente. Tá com a gente aí suprindo a foto do Hélio Lima. Nesse penúltimo podcast da temporada regular. É uma falta quase inenarrável, né, o Hélio Lima? O Hélio Lima tá faltando aí, então seja bem-vindo, Guilherme. A porta vai estar sempre aberta para você, sempre que possível participar. Né? Então, obrigado também pelas palavras, no começo que você começou a participar. Para mim, ser pai tá sendo algo indescritível, muito bom, uma sensação ótima. Chegar em casa e ter uma menininha ali, te esperando ali, uma menininha, você vê, não sei nem como falar, mas ó, tem uma menina ali, linda, te esperando ali, você chega, ela começa a brincar, começa a sorrir para você, então, muito feliz mesmo, mas essa sensação de ser pai, obrigado por tudo, eu sei que você já passou por isso, agora é minha vez, em breve do Pedrão também, do Hélio, eles vão saber que nós estamos falando. Então, obrigado, seja bem-vindo. E, assim, já para falar um pouco do que pode ser Homestead vai ser uma corrida tensa, uma corrida longa. Então, quem tiver que preparar o estoque, prepara o estoque de chocolate, bolacha, pipoca, sanduíche, o que for comer aí, porque vai ser durante a corrida, o churrasco, que vai ser uma corrida muito longa, vai ser uma corrida interessante, uma corrida tensa. E, assim, com certeza vai ser uma corrida que vai marcar história aí, igual vencendo as últimas corridas em Homestead. E com certeza estaremos aí na próxima semana para fazer a gravação do último podcast, se possível, com mais gente. Vai ser um pack, não vai ser um trio-wise, vai ser um pack. Maravilha. É isso aí, moçada. Bom, então, agradecendo novamente ao Guilherme, né, ao Leonardo, e sentindo saudade do nosso amigo Hélio Lima, nós vamos encerrando essa edição. Lembrando que os meios de contato é @leo_guina_hélio_lima42, em alusão ao querido Caio Larson, né, @pedromugart. O Guilherme, qual que é a sua arroba aí? Vamos passar o seu Twitter também, pro pessoal que quiser seguir o nosso amigo Guilherme. Rapaz, meu Twitter é complicado. É Gui... Gigo Martin. É, eu prefiro sempre falar Gigo ERL Martin. Gigo ERL Martin. Você é parente do Rick Martin? Não. Não? Então tá meio carimbém, né, Martin? Enfim. Mas eu gostaria também de tocar no assunto, né, que já faz algumas semanas que o Hélio não participa, a gente sente falta dos comentários muito bem colocados sempre que ele faz. Volta, Hélio Lima, volta. Comentários bem debiços do Hélio Lima, que ele é um cara meio tucano, ele gosta de ficar em cima dos muros, assim. Ou pode ser considerado um tucano ou um gato, né, mas um gato mais de rua, colocar dessa maneira. Segundo o Pedro, o Hélio é coxinha. É, coxinha. Ele fica em cima do muro mesmo. Falou de NASCAR, ele fica em cima do muro. Ele não vai pra frente. Enfim. Então vamos lá. Encerrando então, o meu é @PedroMugart. Para continuar acompanhando a gente, grupo NASCAR Home Tracks no Facebook. Página no Facebook é Death Racing Brasil. Grupo Loucos por NASCAR, em parceria sempre com a gente aí também no Facebook. E no Big One Brasil. Agora, com mais tempo, eu consigo colocar minha coluna no ar quase que semanalmente, mas o podcast também, toda semana, dificilmente falha. Em 62 edições, falhamos apenas uma por problemas técnicos, estaremos no ar. Então, semana que vem, a gente volta para tratar sobre tudo o que aconteceu lá em Homestead e comentar, né, sobre o campeão, o que aconteceu, enfim. Vamos ansiosamente aguardar o final de semana para saber o que nos trará de...